Exercitamos a conduta pra não baixar a cabeça e se manter firme na luta. Exercitamos a conduta pra manter a coerência e ser direto na pergunta. Se vai me arrastar, se vou lá lá lá, se vai poder falar. Se vai me arrastar, se vou lá lá lá, se vai poder falar. Cara de bunda, cara puxa, serve Deus, assuma o volante, me leve longe deste prelúdio, é rap, é treco, boom bap, nem passo back. Bad vibe é estresse, horror de Zé do Caixão, com o discurso de Carla Pérez, não combina ter pinto e pagar de mina. Menstruar a cada rima que carrego nessa batida, segura checa, mic check, não me arrasta. Somos filhos do peso, assinamos rei da praça. Não mantenho respeito, nos outros só põe defeito. Nelson Rubens do gueto inventa o que fala, tem um caráter suspeito, não vai mudar esse jeito. O seu caminho é estreito, não tem onde chegar. Cada um cuida da sua, seria simples assim. Mas o ego é o vilão, desde Abel e Caim. De tanto falar de mim, fica parado e não se mexe. O meu corre eu tô fazendo, independente de cash ou flash. Muitas hipóteses, ali escrevo e pertence. Ideias fortes nas plates, em levadas leves. Faço o corre, indiferente, independente. Sempre contente e atento, eu represento. No momento só continuo aquilo que eu comecei. Apresenta a postura desses manos que são reis da praça. Nebuloso como fumaça, visão de parça. Não embaça só camba depois das seis. Ama, rei do drama, falador sozinho em cana. Sempre querendo falar algo de mim, gana. Foda-se a trama, foda-se a fama. Suas tias choram mesmo assim por mim. Ama, rei do drama, não vive a própria semana. Sempre querendo falar algo de mim, gana. Foda-se a drama, foda-se a fama. Suas tias choram mesmo assim por mim. Desculpa aí, mas não recordo o nome e endereço da sua tia, apenas lembro o desenho. Desempenho ligado no 220, não vê reflexo no seu espelho, pois meu reflexo é sua vitrine. Ainda é capaz de tirar a sua paz. Falador passa mal quando tromba esse rapaz. Já tem muito mais queimado lá na praça, cobra criada, exala inveja e não suporta a própria máscara. Se é pra bater de frente, põe o cinto e o capacete. Aqui a chapa é quente e o peso é pesado. Não enfraquece com esses papo fraco, toma cuidado. O rap é a união e não conchavo. Chega pra somar, fortalecer, retificar no ABC. O hip hop cresce a cada dia nas periferias. A luta contra o sistema, então não cria problema pra quem veio só pra somar. Exercendo disciplina, e na sexta marcha cambia o alerta sem pressa. Nem sempre quem corta atalho chega antes da meta. Nesse tribunal popular me deu motivo pra não virar essa merda. Juiz ia tirar a beca, agora me acerta com as pernas abertas. Respeito no ralo, se retira eu saio, se acerta eu volto. Não bota fé que nem Deus vai acreditar nessa porra. Céu carregado, aço de pólvora, sem licença pra sair fora. DX10, fim da fila, não passou na prova. Ama, rei do drama, falador sozinho em cana. Sempre querendo falar algo de mim, gana. Foda-se a drama, foda-se a fama. Suas tias choram mesmo assim por mim. Ama, rei do drama, não vive a própria semana. Sempre querendo falar algo de mim, gana. Foda-se a drama, foda-se a fama. Suas tias choram mesmo assim por mim.